DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Segunda-feira da Via Show! Obrigado, Silvinho. Bora começar essa segunda da Via Show. Eu tanto preciso. E aí? Ter você comigo, poder te amar e me envolver e viajar no tempo. Quero teu carinho, pois estou sozinho e no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento. Saudade. E ao dormir então poder sonhar em uma fantasia, poder me agarrar, fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Carabal! Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Então vem amor, vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Eu também preciso ter você comigo. Um abraço aí a Patrícia, junto com a Josi, daqui do Carabal. E viajar no tempo. E aí? Quero ter o carinho, pois estou sozinha e no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento. E ao dormir então poder sonhar em uma fantasia, poder me agarrar, fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Ter você um dia somente pra mim. Vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. E aí, Pica-Pau? Olha a prima! Sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. E a patrotina, o DJ Rafael do Puti Pupi do Bar. Ter você aqui, te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Outra vez de madrugada eu não consigo te esquecer. Queria que a saudade fosse falar com você. Tu machucou o coração dela? Sem querer te magoei, machuquei teu coração. E amigo Lopes, lá da Pratilha, tá aqui com a gente. É que eu não controlei o impulso da minha paixão. Carabal. Pra te dizer o quanto dói a solidão. Pra te mostrar que não valeu a pena não. Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento, foi pura ilusão. Veja bem como eu estou, olha só o que estou, foi só sofrimento. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Antes que a tristeza e a saudade mate uma vez meu coração, volta amor. É o Carabal na Via Show. canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Curioso Carabão. E aí? Um beijo que o beija-flor beija o néctar de uma flor. Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. Beijo que o beija-flor beija o néctar de uma flor. Meu amigo Brando Brasil tá aqui com a gente. Sorriso e o seu grande amor. Hoje curtindo o nosso carnaval. Bora, Brando! Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos. Um choro porque a alegria é tanta. Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar, eu serei mais um pecador, porque amo você. Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar, eu serei mais um pecador, porque amo você. Amo você. Você ama? Eu amo, amo você. Eu amo. Tom, tom, tom, tom. Você parece que é cego. Oh, hi! Não vê que estou te olhando. Fala pra ele que eu estou desejando. Diz o que tu quer hoje. Eu vou dançar com você. E eu pensando que era aquilo. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Meu amigo Papito da GDS, do Push Pup do Bar. Parece fingir não me ver. Carabal! Sei que você está sozinho e como eu está carente. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha. Parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Apresentando DJ Tom, agora de frente com você. Isso é só pra galera curtir o Carabal da Via Show. Carabal. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Alô! Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Carabal chegou. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. E aí? Pelo amor do nosso amor, esteja. Deixa eu abraçar meu amigo AD do Detran, juntamente com meu parceiro DJ Jefferson e o produtor dos produtores, Daniel Cardoso, tá aqui com a gente. O abraço do Tom Máximo é Via Show, é a galera chegando e o Tom Máximo tocando pra você. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim. Bora ver um aqui. Meu amigo Helder, do Jumão falado do Cideral. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida. deixa a luz da minha vida, não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. E a galera chupida! Eu senti na tua voz. Fala, meu amor, fala! Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Aí, DJ Tom, solta, solta. Direto dos Campos Marajoaras, para alegrar essa galera. E aí, minha show, é pra você dançar! Eu não consigo não esquecer o que passou. Se entre nós não houve amor, Carabao! Não, eu sei que foi só ilusão. Eu sei que foi loucura do meu coração. Acabou. Junto com o Anselmo lá do Bola de Prata, está aqui com a gente. Um abraço do Tom. Me acostumei a viver só. Enfim, aquele filme terminou. Eu já não sinto falta desse amor. Mixando todas pra você dançar. Vai te perdoar hoje, será? Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo, é o fim. Toca, DJ. DJ Tom Máximo, o show sempre no máximo. Quando te vi, eu logo fiquei louco por ti. Senti um calafrio. Minha amiga Branca lá dos potentes do Brega, é tá aqui com a gente. Amor, amor, amor. Bora, Branca! Valeu, paixão. Eu logo descobri a razão por ter me encantado então. Por esse grande amor, amor, amor, amor. Que amor é esse, prima? Que amor é esse que me deixa surdo, que me deixa cego ou me deixa mudo, me deixa doente de dor e paixão. Carabao! Quando me abraças eu tremo, enlouqueço. Esses teus beijos me viram do avesso, agonizando esse meu coração. O que será? Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Renanzinho do Detran! Amor, amor. Sem mensagem, Renanzinho. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor. E aí, meu amigo Kleber da Quinta do Whisky. Um abraço aqui do Tom. Eu acho que é amor, amor, amor. acho que é amor. Canal no YouTube DJ Tom Máximo, Carabao e o baile. Pra recordar só um pouquinho. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. E as placas da vila do Espírito Santo do Tauá. Dos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Carabao! Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Cagatinho, cagatinha! E nos travesseiros, seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira, DJ Silvio lá da Kombi, já está aqui no pedaço. Um abraço aqui do Tom! E o seu grande amor ao lado! Sem que eu possa ao menos evitar, eu rolo na cama. É. Saber se você vai voltar. Saudade. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Alô, Camila. Agora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas. E amigo Diego GPI, um abraço aqui do Tom Máximo a você, garoto. Saudade não tem idade. DJ Tom Máximo. E eu bora recordar! Não tenha vergonha de chorar perto de mim. Carabao. Pois eu sou o seu melhor amigo. Um abraço aí, minha amiga Búfala. Já aqui com a gente, um abraço aqui do Tom. Do Nomaele, curtindo o Carabao. Meu amigo Cabeção, o Wi-Fi tá na área! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que... E aí, Dorília? Me ama, sou eu, sou eu. Sou eu. Carabao. Não peça perdão, não sou ninguém pra perdoar. E quando a gente ama, a gente esquece. Todo esse carinho que guardei ainda é seu. Você sabe bem quem te merece. Deixa eu abraçar meu amigo Guedo, secretário de saúde, meu irmão. Hoje veio curtir o Carabao. Bora pra cima, Guedo. Yeah. Tem pessoas que andam em tantos caminhos e acaba estragando a sua vida, né? Tantos caminhos já andei. Depois que tu quebra a cara, e a esperança do meu lado. E quantas pessoas tu já gostou? E outras pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. Capitão, mestre. Estobar! Vem a galera aí do Leão, curtindo o Carabal. Forte abraço aqui do Tom. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Carabal! Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é... E aí, Fábio Pop! Forte abraço aqui do Tom. Jeiton. Tantos caminhos já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. E aí, Franco? Carabal e o baile. É o baile do máximo. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. DJ Tom. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Carabal. Foram folhas do outono, mas ficou no meu amor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me... Deixa eu abraçar o Rafael aí do Grill. Na entrada da Ceasa, o grande Alessandro tá curtindo o Carabal. Porém nesta primavera quero renascer com flores. Que depois de longa espera encheu e já... Tá contigo, Guedo? Flores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Vou de novo, vou amar. Vou tentar de novo um sonho. Vou de novo, vou amar. Vou tentar de novo um sonho. Todos me condenam por onde eu passo. Carabal. Que são de saudades as canções que eu faço. Pode falar. Podem até dizer que sem você. Pode falar do Carabal. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada eu... Meu amigo Orelha da 4K Eventos. Logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Renato Júnior tá na área! Um abraço aqui do Tom! Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. E a galera da cidade de breve, o Celso Alves, Ronaldo Dírio da equipe Super Choque! Fora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Pagode do Mirim! Tudo, enfrento tudo enquanto eu viver. Hoje ele tá comportado, né? Obrigado se alguém falar mal de você. Queres tu saber por quem mandar e quem foi? Carabau! Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Minha amiga Angélica das Vegas Tops! Mando só já por aqui! Saber. E a Yanka também tá no circuito! Um abraço! Que além das mãos chamo você. E as enfermeiras sem calcinha. Que existo sem paz. Bora, Joelma! Furioso. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te Andradinho, junto aí com o Clevinho e a nega luxo, a nega de luxo e o Murilo também curtindo o Carabau. Um abraço pra vocês! Queres tu saber? Oi! Quem manda e quem foi? Poquita Lanche! Atrasado, mortadela. Mando só para saber. É porque tava chovendo. Que aí a lancha não atravessa na chuva. Amo você. Que bora, Fábio! Existo sem paz. Com o coração. DJ Tom Máximo. Faz o povão dançar. E aqui um dia meu amigo Luciano Moraes e o Lucas Moraes já que é o meu ladinho curtindo o Carabau. Um abraço! É DJ Tom. E é pra recordar! Branca. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Meu amigo Helder dos Mal Falados, lá do Sideral, um abraço! Nosso Senhor está me chamando. Nosso Senhor. Siga meu canal DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Lindas flores estão ornando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada. Sinto a vida já findando. Amigo Japona aqui com a gente lá pro céu. Fala, Marcelo! Está me chamando lá pro céu. Está me chamando. Tom Máximo. não, não vai embora. E o Mortadela dos Copos tá na área. Não maltrate mais meu coração. Carabal! Eu não suportaria. E o proprietário Alan Gerente, Filipinho do Big Brother, paixão. Lá do Tapanã na área aqui do Carabal. Não, não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Bora abrindo o Brasil. E o Washington Leão, portaria. Já aqui do Carabal. Para o Washington! Me perder de novo, doce paixão. Bruno! Pancadão! Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for? O pancadão, o homem vai buscar ele na porta, meu irmão! Também. Vou seguir seus passos, vou pegar. Só rapidinho! Vou fazer de tudo pra não me perder. E o Vega manda um abraço aí a toda a família aqui, tá? Vou fazer que tudo pra não me perder. Que chama é de Belém do Pará? Um abraço! O Furioso do Marajó. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar sempre de olho aberto. Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Eu vacilar, fico sem você. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não vou dar bobeira. Alô! Máximo. As músicas que no passado foram sucesso, você recorda agora. DJ Tom Máximo, saudade. Você que tá chegando agora, sinta-se à vontade, esse é o nosso Carabal. Saudade e marcante. Já já é marcante. Juro, eu tentei. Bora curtir um baile. Não consegui. Baile. Mudar esse seu jeito tão arrogante. Meu amigo DJ Rione lá do Príncipe Negro. Nunca pensei. Já aqui curtindo a gente, obrigado. Alô, Rione. Se fosse assim. É nóis. Às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. E aí, Godzilla? Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Sábado o Carabal vai estar no Hotel Gold Martã junto com a Viviane Batidão. Domingo, o Carabal vai atravessar a ilha. Aniversário de Ponta de Pedras. E o Carabal vai estar na Praça Central. Segunda-feira. Juro, tentei. Segunda-feira, Dia do Trabalhador. Lá na Zéu, junto com o Mauro Som Retrô. Arrogante. DJ Jefferson, o Kleber daqui do Uísque. Eita, Kleber. Você assim, às vezes sensível e tão provocante. Uhul! seca, meu amor. Sofrido. Máximo. Papito G10. DJ Tom. Ele vai partir no amanhã. O que vou fazer? Pra ela ficar. É só tu pagar um balde que ela fica. Baby vai partir no amanhã. Que posso fazer? Ela não vai ficar. Não pagou nem uma água pra moleca. Ela precisa ir, eu sei. Uhul! Não posso mais prendê-la. Não quero insistir em vão, porque quase me mata se me diz o não. Oh, oh. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Máximo. Que fugiu de mim num dia de verão. É grande, Silvinho! Grande a tristeza que de Búfala vai pra cama sozinha na cama. Mais uma mordida no pescoço. Esse quarto tão vazio. Isso vai dar problema. Pensamentos lindos momentos. E lá fora a voz no vento. Sucisa das marcantes. Que tá na área aí, Mortadela? É a Dudusca? Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Juninho Fantasminha, é a Dudusca! Pensamentos lindos. E a Neca Juju. Lá fora o vento sussurra seu nome. The best production, number one in the city. Onde ele se esconde? DJ Tom Máximo, DJ Tom Máximo, o homem do alô. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei. A saia cada vez mais linda. Jura? Subia a minha atenção. Já jura? E numa festa de arronda, fala pra ela, senhor. Eu te dei meu coração. Olha o ciúme. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Luciano! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Máximo. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo.

se ela não voltar? Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Somente apertar a sua mão. E é o caramba da minha chão. E o fogo me invade, me queima por dentro. Foi somente apertar a sua mão. Meu amigo Kleber tá aqui com a gente. Um abraço lá daqui do uísque. E tudo nasceu. Pra eu te amar assim, desse jeito, foi somente apertar a sua mão. E o fogo me invade, me queima por dentro. Foi somente apertar a sua mão. E tudo nasceu. Deixa eu abraçar aqui com muito carinho. Aline Lira, seu amor. Beijo do Tom. É o Carabão. Viajou. DJ Tom Máximo. Atenção. Operação Jargon. Ça qui comprend, comprend. Ça qui pas comprend, pas comprend. No caulé. Caqueado, né? Preparação. Atenção! Atenção! Atenção! Atenção! Atenção! Assirement, ad acidi, remandant. Nunca parler, nunca dá para l'aider. Anti-jargon, on anti-dija jargon. Ça très facile, ça dá très para acidi. Segura papai! Assirement, ad acidi, remandant. Nunca parler, nunca dá para l'aider. Anti-jargon, anti-dija jargon. Ça très facile, ça dá très para acidi. Juliana, a Julíria também, as meninas lá da Terra Firme, Mortadela, hoje estão aqui curtindo. Juliana Oliveira, as duas Juliana, três Juliana, só que uma é Cardoso. Vou lembrar da época da soca, soca, soca, soca, soca. Amanhã tem manga jambu? Margarita, margarita, margarita, margarita, margarita. Amanhã eu vou lá! Bora lá, filha! Vai! Into my heart, I'll go to a Spanish bar to have pega lá em cima, né? I went over and asked her what's her name. She replied, my name is Margarita. Um abraço aí, a família Shop Drive e o presidente Railson Carvalho. Um abraço. Terça-feira tem manga jambu e atração só de primeira qualidade. Vou lá. Bora, prima. E DJ Ribeiro Júnior. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Rapaz, nunca mais eu tinha tocado uma soca. Uma soca, soca. Siga meu canal, DJ Tom Máximo, Tom Máximo, e ative o sininho. A gente, um abraço, Bruno! Um abraço aí, o grande Rafael do Gril, na entrada da Ceasa, e o Alessandro! É o Cheia! Curioso, curioso. Caracau. O som das multidões. Deixa eu puxar aqui um breguinha. Mais um breguinha bem light pra você dançar. Sou feita de amor. Por que me tratas assim? Carabau. Meu amigo Hudson, Shake e o Chocolate, junto com o Léo, Baby Show e a tropa do Shake. E ela diz... Porque todos os dias deixa eu te tocar. Que possa te tocar, te envolver. Vai ser o quê? Vai ser igual a mim. E a Ellen Rodrigues? Vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superar. Vamos lá, Clavinho! Cássio da Chivira, tá aniversariando hoje, parabéns! Tiaguinho, DJ Tiaguinho e o tribo lá de Barca Arena, Marta dela. Atravessando o rio. Bora, Brasil! Alô, Washington! Eu vou conseguir. Vou tocar só aquelas. Diz! Raíssa e a Bianca, um abraço, alô garotinho, e a chuvinha do CDP. Meu bem, alô Maiara. Sonhei que a gente tava numa ilha. Máximo. Chamando numa praia vazia. Depois andava na beira do mar. Mar. Carabal. Meu bem, meu bem. Quando eu acordei foi na ilha. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar. Me amar. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia, depois se amava na beira do mar. Parabéns, Mari! Meu bem, e quando eu acordei foi madrugada, olhei pro lado a cama tão vazia, você não estava para me amar, me amar. Namorando você, eu não quero te ver. Um abraço aí, a Duducha, Elane, Pipolho, Juninho, Fantasmídia tá na área, tá no Carabal. Carabal Máximo. Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer. E a minha amiga Esté, garotinha. Esse beijo faz enlouquecer. Tá, Renan, lá do CDB. Amorzinho. E ela novinha. Você é tão nova pra minha idade. Só sou meu rei, sem falsidade. Quero continuar esse lindo romance. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Que legal. Pra mim, teus segredos. Tom, tom, tom, tom. Tua história de amor. O pancadão que gosta dessa sequência. Quero estar do teu lado. Será que ela vai estar contigo na alegria e na dor? Na alegria e na dor. Deixa acabar o dinheiro pra te ver. Quero saber se nos sonhos. Cala a boca! Contigo eu sempre estou. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque. Ontem eu vi você, meu sonho. Ontem eu te beijei, meu sonho é com você, aos meus pés.

nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar aqui no baile do Alô. É o DJ Tom que dá o show. Atenção, seguidores do Carabao. Atenção, seguidores do Carabao. O som que arrasta multidões irá completar um ano de sucesso. Está chegando. Aniversário. Da empresa Carabao. Aniversário da empresa Carabao. Em junho. Aguardem.